Deixa eu só pegar uma água lá, que eu tô meio rouco aqui, vou dar uma olhada. Vai lá. Caramba. Talvez esse seja o segredo. Acho que alguém matou o Higino. Agora vamos gravar com o assassino do Higino. Jovem, eu sou o Luiz Higino e você está no GugaCast, sempre na companhia dos fantásticos irmãos daqui no Mafra, Gustavo eu. E Rafael. Sou eu. Olha só que beleza. Muito bem-vindo de volta, Luiz. Cara, é muito bom ter você aqui porque você é um dos preferidos dos fãs. É um grande prazer. Eu fiquei muito envaidecido ao saber disso, não é? Que a história do motel fez tanto sucesso. Eu acho que eu peguei carona, talvez, na onda do feminejo que tem invadido o país. Porque todas as músicas do feminejo falam de motel. Eu acho que, sei lá, que a galera passou a aceitar o motel de uma forma melhor. Ou então, na busca relacionada de motel, sabe? A pessoa chegava no Google e colocava lá, por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. E aí caía no GugaCast sem querer. Daí veio esse sucesso. É legal você falar isso, cara, porque esse programa hoje, como a gente trouxe você pra comentar, a gente vai ter várias histórias de motel que os ouvintes mandaram. Ótimo. Então a gente vai se manter dentro do mesmo tema. Excelente. Se você veio parar no GugaCast fazendo uma busca por uma letra do feminejo, seja bem-vindo. É, a gente não sabe o que é feminejo, mas que bom que você tá aqui. Mas dá pra imaginar. Dá pra imaginar. Mas antes a gente tem dois recadinhos pra dar, certo, Rafael? Tem uma hora na vida do podcast que você começa a dar recadinhos. É um momento que você atingiu a maioridade. Então, dois recadinhos. O primeiro é que o GugaCast tem um blog, certo? Não sei se todo mundo sabe disso, é o gugacast.com. Você entra lá e todos os programas estão listados lá, etc. Tá lá pra isso. Eu criei agora uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, que é o meu blog de playlists. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, Higino, e você vai entender porque você é um astro da música, eu gosto de fazer mixtapes. Massa demais, eu adoro mixtapes também. Porque a ideia da mixtape não é só você juntar um monte de música que você gosta. Ela tem um tema, ela tem uma ordem certa que você tem que ouvir. Eu não faço mixtape pra você ouvir no shuffle. Ela tem uma ordem específica, porque você quer que ela tenha altos e baixos, ou então só altos, né? Que é mixtape do Barney Simpson, só tem altos. E eu adoro fazer isso, então eu decidi colocar esse meu hobby junto lá do blog do GugaCast. Então você pode seguir minhas playlists no Spotify que estão lá. Excelente. Ok? Muito bom. Ok. Outro recado é que a gente finalmente, depois de muitos pedidos de pessoas querendo jogar dinheiro na gente, a gente inaugurou o Patreon do GugaCast. Então já estão ricos. Tá todo mundo rico já. A gente vai começar a ficar, né? Porque as pessoas estavam querendo muito mandar dinheiro pra gente e a gente criou maneiras de que elas possam fazer isso sem a gente dar nada em troca, a não ser ficar falando aqui durante mais ou menos uma hora toda semana. Não, fantástico. Você sabe que eu tenho pensado em fazer um Patreon? O argumento do Patreon é me deixar rico, mais ou menos como fez o John Lajoie há um tempo atrás. E é meio, me ajuda a pagar minhas contas pra que eu continue não fazendo nada e de vez em quando eu faça alguma coisa aí, entendeu? É isso. Eu gostei da fala do faça alguma coisa aí. Eu acho que isso mostrou bem o espírito do que você pretende. Isso é uma coisa bem anos 90, né? Assim, bem internet moleque. Você cria uma ideia e as pessoas apoiam ela só porque é engraçado. Vocês lembram do cara que trocou um clipes vermelho por uma casa? Não. Lembro. Pô, essa história é genial, Gino. O cara pegou. Que história é essa? Ele pegou um clipe de papel e ele falou assim: eu quero trocar esse clipes por várias coisas até eu conseguir trocar por uma casa. E aí. E ele foi lá e trocou o clipe de papel por um telefone quebrado. Aí trocou um telefone quebrado por um rádio. Aí trocou o rádio por um gerador. Eram umas coisas bem aleatórias, assim. E ele ia trocando na boa, ele ia até a pessoa. E aí teve uma hora que ele trocou por um negócio nada a ver, assim. Ele tava com alguma coisa que já tinha algum valor, tipo, sei lá, um gerador de energia portátil. E aí ele foi lá e trocou por um cavalinho de brinquedo. Aí ele falou assim, não, o cara tá de sacanagem. E aí ele foi trocando, até que finalmente ele conseguiu trocar por uma casa. Porra, que foda, hein? Foda, né? Ó, Gino, se você fizer o Patreon pra apoiar você não fazer nada, eu vou ser um dos apoiadores. Obrigado. É porque não é bem não fazer nada, é fazer as coisas que eu faço que claramente não dão dinheiro, entendeu? Ah, eu tenho uma banda, eu não vou ganhar dinheiro com a banda. Pô, como não, mas você cara? Pode me ajudar a continuar a não ganhar dinheiro com a banda. Você já ouviu uma história que os fãs do Weezer se juntaram pra fazer uma vaquinha pra juntar, sei lá, 10 milhões de dólares pra eles nunca mais gravarem um disco? Nossa, isso é bom também. Porque a ideia é que, assim, cada disco do Weezer é pior do que o outro, né? Se bem que eles deram uma melhorada nos últimos dois, mas tava vindo, assim, tipo, um pior que o outro. Então eles queriam, assim, pelo bem da história da banda, eles queriam juntar que eles uma parassem. Grana pra pagar o Weezer pra eles não gravarem mais discos. Pô, animal. Muito bom. A internet sempre tem a resposta certa, ainda que o mundo não saiba qual é a pergunta, né? Pois é. Olá, personas, meu nome é Caio Corraine e eu sou o editor do programa, mas eu tive que interromper agora no início do podcast, porque o trabalho que o senhor Guga fez foi porco e eu acho que vocês merecem mais. Então, para falar mais sobre, né, o Apoia-se, a campanha de apadrinhamento do GugaCast, eu vou chamar ele no Skype, vocês me deem 2 minutos. Guga. Oi, Caio. Guga, você foi invocado aqui, né, no seu próprio podcast, porque o spot que você fez pra promover a campanha no Apoia-se foi todo perdido, todo cagado, você não tinha informação nenhuma, e eu tô aqui trazendo você agora pra fazer o trabalho de verdade. Esse é um bom trabalho de um editor, fazer o programa ficar decente. É, exatamente. Mas assim, vamos começar primeiro com as informações mais abrangentes, né, como que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento podem apoiar o GugaCast, qual o endereço, como que é a campanha, como que funciona isso? É o seguinte, se você quer que o GugaCast tenha uma segunda temporada, algumas pessoas precisam assinar o nosso programa. Você tem 3 formas de assinar. A primeira, você paga R$5 e você ganha um obrigado. Um obrigado geral, que aliás eu aproveito e já mando aqui um obrigado a todo mundo que assinou com R$5. Muito obrigado, valeu. Valeu, a gente percebeu. Tem o nome de todo mundo lá. Obrigado. Obrigado. Fala um obrigado aí também, cara. Eu também falo, muito obrigado. Se você assina com R$10, além de você ganhar esse obrigado em geral, no final da temporada, a gente vai falar o seu nome aqui no programa de um jeito bem bonito, que a gente não inventou ainda, não tem a menor noção da maneira que a gente vai fazer, mas vai ficar legal, você vai gostar. Sim, eu prometo editar bonitinho. Pois é, talvez você tenha que fazer isso sozinho, mas beleza. Ok. A gente põe inclusive você pra ler e tal, pra não dar trabalho. E se você contribuir com R$15, você tem acesso ao grupo secreto do GugaCast no Facebook. E lá é que a mágica acontece, cara. Porque lá você pode participar e conversar e comentar os episódios, coisa número 1. Coisa número 2, você tem acesso aos episódios no momento em que eles estão prontos para publicar. Porque eu vou contar um segredo aqui, a gente é muito bom, eu, você, aqui o Rafael. A gente deixa os episódios prontos muito antes, né? Sim. Eles vão pro ar só na terça-feira. Então, de agora em diante, a gente põe o link secreto lá no grupo, assim que o episódio estiver pronto. Você tem acesso antes. Você também pode ser escolhido para ler uma carta de ouvinte no programa. A gente vai escolher dentre os participantes do grupo, ok? Olha! E o mais legal de tudo, a gente tem conteúdos extras. A gente tem alguns outtakes, né, alguns pedaços do programa que não entram na edição final. A gente coloca lá exclusivamente para os assinantes do grupo. E também vão ter alguns programas secretos ao longo da temporada que vão estar disponíveis só para os assinantes do grupo. E o programa número 1, o programa secreto número 1 da primeira temporada, já está disponível lá para todo mundo. É, eu só queria dizer também que o Google geralmente me entrega, sei lá, um áudio de 2 horas, 1 hora e meia, e quando o programa tem 1 hora, você imagina tudo que eu cortei, né? E então, grande parte dessas coisas que eu cortei, para dar mais agilidade na versão final, né? Elas acabam indo parar lá no grupo do Facebook. E tem umas coisas muito legais. Tem, por exemplo, a entrada alternativa do programa... do programa número 20, que foi com o Léo. A gente tinha gravado uma entrada com ele, acabou não publicando e vai estar lá disponível para os assinantes. Exatamente, ficou muito boa também. Menino que editou muito bem. Ele é um fofo. Tem uma outra coisa que eu preciso te perguntar, que é a seguinte. E se eu fui e apoiei com os meus R$5, mas depois de ouvir todas essas, né, essas recompensas, essas possibilidades de conteúdo extra, de participar e tal, eu quero mudar para meu apoio para R$15. O que eu faço? Dá para fazer, é só você entrar lá no apoia.se/GugaCast, se escreve assim, ó, cara, presta bem atenção, cara. Apoia.se. Tipo, apoia-se, uma ênclise, entendeu? Sim, sim. Se fosse uma próclise, seria se apoia. É tipo, aluga-se, entendeu? Uhum. Ou vende-se, apoia-se. Só que é com ponto. apoia.se/GugaCast. Entra lá, coloca lá seu nome de usuário e senha e você consegue editar o seu apoio. Quando você edita o seu apoio, você muda o valor que você paga lá. Eu recebo um e-mail aqui, eu percebo que isso está acontecendo e aí você ganha o direito de entrar no grupo. Mas assim, beleza, eu fui lá, atualizei. Não tô mais dando 5, tô doando 15. Como que eu faço pra entrar no grupo do Facebook, então? Então, cara, a gente tentou mandar um e-mail pra todo mundo falando pra entrar no grupo e tudo mais, mas você sabe que e-mail não funciona muito bem, né? Assim, é um meio de comunicação dos nossos antepassados. É um lance meio antigo, né? Então você faz assim, ó. Se você já contribuiu com R$15, você pede pra entrar no grupo. É facebook.com. Eu não preciso soletrar Facebook, né? Não, acho que não. facebook.com/groups. Groups é grupos em inglês. Não sei se você sabia. Verdade? É verdade, groups. Assim, G-R-O-U-P-S, groups. Entendeu? facebook.com/groups/gugacast. Entra lá, aí vai aparecer. Esse grupo é fechado, peça pra entrar. Aí você aperta o botãozinho lá, eu vou ver aqui, vou conferir se você é um assinante de R$15 e vou deixar você entrar. É isso. Simples o suficiente. É bastante simples. É mais fácil fazer do que falar. Exatamente. O que você ouviu a gente falando, você já tinha apertado os 5 botões necessários para essa operação. Isso aí. Mas é isso, Guga. Agora eu vou fazer o processo inverso de invocação e vou te enviar de volta. Eu tenho que fazer o pentagrama não invertido agora, o pentagrama normal, pra você voltar pro trabalho. Não, peraí, que tem um negócio pra falar. E agora, certo. Antes da gente ir pros e-mails da galera, a gente vai fazer um jogo. Você sabe que agora a gente faz jogos aqui, né, Higino? Não sei se você sabe dessa história. Tô sabendo. Tava ansioso pra saber qual seria o jogo de hoje. Finalmente essa revelação chegará. Pois é, e a gente revelou pra você em cima da hora que isso é que é o legal. Pra quebrar o gelo da participação, a gente faz um jogo. E o jogo de hoje é o jogo do Eu Nunca. Vocês sabem como é? Vocês já jogaram? Já joguei. Eu nunca joguei. Ele, na verdade, é um drinking game, né? Então a ideia é você falar uma coisa que você nunca fez e todas as pessoas da roda que já fizeram têm que tomar um shot. Como esse aqui é um podcast pra família, a gente vai só contar pontos e, então, assim, todo mundo que já fez conta um ponto. Quem fizer menos pontos ganha, beleza? Tá bom. Beleza. Então tá, posso começar? Pode. Pode. Eu nunca fui pra uma igreja e pra um bar gay no mesmo dia. Ok. Alguém já foi? Não. Eu nunca fui. Eu achei que eu ia pegar vocês hoje. Cara, não foi dessa vez. Talvez se você tivesse perguntado na semana que vem, a resposta poderia ter mudado. Não foi dessa vez. Mas vocês já foram recentemente. Assim, igreja eu sei que todo mundo eventualmente já foi, mas vocês já foram recentemente em algum dos dois, assim? Isso faz parte da vida de vocês? Provavelmente a última vez que eu fui a uma igreja deve ter sido num casamento. Uhum, é, eu também, provavelmente. Bar gay? Putz, eu não lembro. Tem umas baladas gays, assim, que não são baladas gays, são baladas abertas ao amor. Eu confesso que eu vou bastante porque costumam ter festas de cintura solta maravilhosas nesses lugares. Mas bar gay mesmo... Tem um bar aqui em Brasília que não é um bar gay, mas é conhecido por ser frequentado por gays, né? Que é o Beirute. Que é o Beirute, famoso Beirute. Famoso Beirute. E lá eu vou sempre, né? Porque é um excelente bar. É muito bom. Aliás, tem uma história nesse bar maravilhoso. Que ele, assim, mais ali pro final dos anos 80, 90, ficou com essa questão de ser um bar gay. Mas ele foi um dos primeiros bares aqui de Brasília. E ele era frequentado por jornalistas e tal. Então era um bar muito frequentado por muita gente, certo? Uhum. E aí, um dia, meu pai passou no meu trabalho e falou... Ô, Rafael, ele me ligou, né? E falou, você pode descer aqui? Eu queria te entregar uma coisa. Aí eu falei, tá bom. Aí desci. Aí ele falou, não, entra aí no carro pra eu te contar um negócio. Aí eu entrei e ele falou, vamos ali no supermercado comprar bebida comigo. Aí eu falei, bora. Ele queria comprar bebidas para o meu aniversário e ele queria que eu fosse. Então ele me tirou do meu trabalho de repente, sem me avisar. Aí eu tive que ligar no trabalho de celular, avisar que eu tinha saído com meu pai e que meu pai tá não ia com dar pra voltar. Aqui. Não, eu não menti, não. Eu falei, meu pai passou aqui e a gente saiu pra resolver umas coisas. Não é uma mentira. E aí depois ele resolveu que ia passar na casa da mãe dele, da minha avó. E aí a gente tava indo e o caminho da casa da minha avó você passa pelo Beirute. E aí ele falou, tem tempo que eu não passo aqui no Beirute, vamos passar aqui e comer um kibe e tomar uma cerveja? Eu falei, bora. Aí a gente parou lá, desceu, e aí meu pai sentou, a gente sentou assim meio afastado, e ele sentou de costas, pros garçons, né? E aí ele falou, nossa, deve ter uns 20 anos que eu não venho aqui no Beirute. Aí o garçom aproximou, chegou e falou, pois não, o que, é que vocês vão querer? Ele olhou e falou, Seu Márcio, há quanto tempo você não vem aqui? Vai querer aquele uisquinho com duas pedras de gelo? Cara, melhor garçom, hein? Melhor garçom e, porra, um badge pro meu pai, né? De ser reconhecido pelo garçom do Beirute, que tem milhões de pessoas, e ainda lembrava que ele bebia. 20 anos depois. E sem barba. Então foi realmente impressionante. Bom, beleza, vai, veja alguém aí. Gino. Eu nunca vomitei numa montanha-russa. Olha aí. Eu não levantei a mão, Rafael. Também não levantei a mão. Mas você gosta de montanhas-russas, Gino? Cara, gosto bastante. Teve até uma vez que eu tava... A primeira vez que eu fui na Disneyland, lá na Califórnia. Era uma época que eu era empregado da Disney. Então eu tinha o Silver Pass, que é um cartão que além de entrar de graça em todos os parques da Disney pelo mundo, você pula todas as filas. Uau! E aí uma vez eu fui lá e eu andei em 8 brinquedos, além da montanha-russa da Disneyland, da principal do Mickey, da montanha-russa do Indiana Jones, de uma que era... escura dentro da terra, que eu nem sei quem era. Eu fui em 8 brinquedos, mais ou menos, montanha-russa. E aí eu não vomitei esse dia. Eu falei, cara, eu nunca mais vou vomitar. Mas eu tive um mal-estar esdrúxulo durante o resto do dia. Foi bizarro. Eu fiz tudo isso muito rápido, porque eu não pegava fila. E eu precisava fazer tudo isso muito rápido, porque era o dia que eu vim embora pro Brasil. Então, eu acho que depois desse dia eu nunca mais vou nem passar perto de vomitar. Tô vacinado. Achei que você nunca mais ia passar perto de uma montanha russa. Não, já passei várias vezes. Quando eu era adolescente, eu tinha um sonho que era pular de bungee jump. Eu achava que aquilo ia ser a coisa mais legal do universo. Eu tinha alguns amigos que já tinham pulado, tinha visto vídeo, eu falei assim, mas isso deve ser incrível. Você deve se sentir livre como um pássaro. Você não tá encostando em nada. É maravilhoso. E eu queria muito fazer isso. E teve um dia que a gente foi numa viagem de férias e a gente tava com meu pai e eu falei pra ele que eu queria fazer isso. E meu pai, ele é um cara épico, como o Rafael acabou de demonstrar aí, mas ele tem medo das coisas. E aí ele falou, não, eu jamais vou permitir que você faça isso. E ele não deixou eu fazer e eu fiquei muito puto. Assim que eu fiz 18 anos, na primeira oportunidade, eu fui lá pular de bungee jump. Era no litoral paulista e era um bungee jump erguido por um guindaste, sabe? Um guindaste você pula lá de cima, de 40 metros. E eu fui. Quando eu subi lá, e aí lá de cima você vê aquele travesseiro que você vai pular, que vai acontecer a sua queda, caso alguma coisa dê errado. E assim, e o cara que tá cuidando de você, ele não é, sabe, um super cara de esporte radical que fez curso de segurança. É só um cara ali que é um pintor que tá frilando ali de guindaste. Um cara que fala com sotaque espanhol e usa bigode. Não, nem isso, é só um cara qualquer, assim, tipo, o cara, ó, sobe lá e prende o cara. Você faz assim, ó, você prende essa corrente aqui nessa barra aqui e é isso, e o cara pula. E foi isso. E aí eu fui e me deu um cagaço, mas me deu um cagaço ainda maior. Me deu um cagaço só de subir, assim. Só passou dos 10 metros e eu já tava morrendo de medo. E quando eu cheguei lá, eu falei, putz, eu vim até aqui, eu vou pular. E foram os piores momentos da minha vida. Foram, sei lá, leva uns 8 segundos, 5 segundos, a queda livre, assim. E foram, sei lá, os piores momentos da minha vida, assim. Eu fiquei totalmente... Eu nunca senti tanto medo na minha vida. E eu fiquei pensando, por quê? Por que eu tô fazendo isso comigo mesmo? E aí uma hora eu senti a corda puxar, assim, né? Eu senti ela firmar nas minhas costas, e aí eu fui baixando assim mais um pouquinho, e aí foi dando uma relaxada. Ah, finalmente tá acabando isso. E aí eu comecei a subir de novo. E aí quando você sobe, você se sente completamente solto no ar outra vez. E aí eu só senti medo outra vez, e aí quando acabou eu prometi que eu nunca mais ia fazer isso, e eu percebi o quanto essas coisas radicais não me dão prazer, só me dão medo. E aí eu não faço mais montanha-russa, elevador que sobe e despenca, eu não faço mais nada dessas coisas. Legal, já viu uma pegadinha que tem na internet? Que os caras vão empurrar o cara do bungee jump, e aí quando ele já tá naquele ponto que não dá pra voltar, ele já soltou o corpo e não consegue mais voltar, aí os caras falam assim, peraí. Como se eles tivessem esquecido alguma coisa, mas eles não esqueceram. E aí o cara cai com uma cara de desespero. Nossa, que horror. Certo que vai morrer, e aí quando ele quica, os caras ficam lá dando risada, e aí fica tudo bem. Eu acho que é uma das pegadinhas mais bem boladas e terríveis do universo. Você chega lá e é o Ivo Holanda, o operador de bungee jump. Isso sim é da vida. Então, eu nunca roubei no truco. Eu nunca nem joguei truco e faço questão de não jogar. Eu levantei a mão, já roubei no truco. Porra, gente. Caramba, cara. Nunca... Cara, em Santos, é falta de educação você não roubar no truco, entendeu? Quando você senta pra jogar truco em Santos, você já espera, já aceita que a roubaria vai acontecer e ganha quem rouba melhor, na verdade, né? Quem joga melhor ou quem conversa melhor com o parceiro, mas quem rouba melhor. Entendi. Por que você não roubou, Rafael? Já que esse jogo tem esse ritual. Eu acho legal ganhar sem roubar, e acho que dá muito trabalho roubar, eu fico nervoso e não consigo fazer direito, então eu prefiro sair com as cartas boas e ficar numa boa mesmo. Não é tipo um blefe? Não, o blefe é o poker face, né? Você ficar olhando como se estivesse com uma ótima carta, ou olhando como se estivesse com uma péssima carta, não deixar o cara saber nada. Eu acho que é um insulto mesmo, assim, é tipo você tá naqueles mercados do Oriente Médio, na Turquia, e o cara te falar um preço por um negócio e você não negociar, entendeu? É meio isso. Se um dia eu for pra esses lugares, que eu não tenho a menor pretensão de ir, mas se um dia eu for, eu faço questão de fazer exatamente isso e filmar o que, é que vai acontecer. Quanto é? Ele fala, 5 mil dinheiros. Toma aqui. Fala, tá bom. Fala, não, tá bom, caralho, sai daqui, vai embora, não vou vender pra você não, você é vagabundo. Eu acho que é meio isso. Eu faço questão de fazer isso quando eu for nesses lugares. Mas eu ia contar uma história de quando eu aprendi a jogar truco. Eu fazia catequese, e eu tinha já uns 15 anos, sei lá. E as meninas da turma mais nova, elas pelo menos pareciam muito lindas naquela época, sabe? Na nossa turma tinha ninguém assim bonito, mas as meninas da outra turma eram absolutamente lindas. E teve um churrasco de confraternização das turmas, alguma coisa assim. E o pessoal tava lá jogando truco. O pessoal falou, você não quer jogar truco? Eu falei, não sei. Aí a menina falou assim, uma das meninas lindas, falou assim, não, eu te ensino. Aí eu falei, beleza. Aí ela foi lá, me ensinou o esquema de cartas e tudo mais, explicou o jogo. Falou, olha, a gente tem que ter um sinal quando a gente tiver com uma carta boa. Aí eu falei, ah, beleza, e qual vai ser o sinal? Aí ela falou, o sinal é esse. Aí ela mordia o lábio inferior, assim, com os dentes, sabe? Nossa, ia soltando drama. Vagarosamente. Sexo. Aí eu falei, beleza, né? Tudo bem. Aí a gente foi jogar. Toda vez que ela tinha uma carta boa, você chorava. Ela falava, o que você tá chorando? Exatamente, quando ela tinha uma carta boa, cara, eu começava a suar, suava a mão, assim. Eu esquecia a ordem das cartas e não sei o que, aí jogava tudo errado, era um desastre. Foi bem engraçado. Eu nunca canto no chuveiro. Nossa. Ah, levanta a mão. Levantei demais a mão aqui. Eu canto muito no banheiro. Mas muito, assim. E teve uma época da vida que eu cantava muito ópera no banheiro. É mesmo? Canta aí pra gente, por favor. Porque, o que que acontece? Meu pai comprou o videokê Rafa Electronics. Uhum. Entre algumas das únicas músicas que vinham na memória, estavam duas canções. O Sole Mio e tinha alguma outra ópera. E aí eu aprendi a cantar de zoeira, assim, né? Mas até que eu conseguia fazer uma voz de tenor razoavelmente razoável. E Gino, peraí rapidão que eu tenho que falar um negócio aqui em particular com o Rafael. Rapidão, peraí. E Gino, a gente se reuniu aqui rapidamente e a gente decidiu que você vai ter que mostrar isso pra gente. Tá bom. Vai lá. Era mais ou menos assim. Bravo! Olha que eu tô um pouco rouco hoje. Já tinha falado no começo da gravação, vou até tomar mais um gole de água. Mas era mais ou menos isso. Mas assim, era só zoeira, né? Uhum. Busquei a letra porque era zoeira. Eu assistia os tenores cantando por causa da zoeira. E era só zoeira. Porque como já dizia aquela canção, nessa festa é só zoeira, é só zoeira, é só zoeira. E aí, um dia eu tava cantando de zoeira numa festa, O Sole é Mio, e a minha avó tava vendo eu cantar e ela chorou, se emocionou. Oh, que demais. Bonito, que essa história foi um próximo. Que voz angelical, e eu, tipo, tirando onda, assim, sabe? Boné pra trás. É muito complicado. Bom. Muito bom, muito legal. Rafael, você também? Você vai cantar pra gente? Não, eu canto no chuveiro, eu tenho um rádio no chuveiro, e aí eu ponho a música e eu canto junto com o rádio. Eu não canto no chuveiro, eu canto mentalmente no chuveiro, porque eu faço a mesma coisa que o Rafael faz, eu fico ouvindo música. Uhum. Mas eu tenho um hábito no chuveiro, que é começar a pensar na vida, porque o chuveiro é o único lugar, é o último lugar do mundo onde você ainda tem direito a ter a sua própria atenção, né? Onde você pode, basicamente você pode não ficar no seu telefone, ainda. E aí eu começo a pensar nas coisas, e já por várias vezes, assim, eu já, tipo, lavei o cabelo 5 vezes, sabe? Fiquei lá simplesmente parado, me molhando, pensando em alguma coisa. Eu perco a hora facilmente no chuveiro, pensando na vida, e por isso eu acabo não cantando. Tá certo. Tudo bem. É, mas eu fiquei orgulhoso de ter feito essa pergunta, porque a gente pôde ouvir o Higino. É, quem é o próximo? Demais. Eu nunca apaguei de tanto beber. Nossa. Eu levantei a mão. Levantei a mão também. Tudo bem. Conta a sua história, Higino. Eu? Cara, eu acho que foi uma vez só. Eu não bebia quando eu era adolescente, porque eu era atleta de taekwondo na adolescência. Então eu era um cara bem regrado. E aí quando eu fui pra faculdade, eu parei de treinar, comecei a beber. Na segunda semana de faculdade, eu entrei na empresa júnior da faculdade, que era uma empresa de consultoria, de marketing, né? E aí tinha uma festa de celebração, solenização da entrada dos novos membros. Eu fui começar a beber nessa festa. Eu não bebia mesmo, eu fui começar a beber nessa festa. Aí eu lembro que eu passei um sábado tomando cerveja o dia inteiro, enquanto a gente comia churrasco, jogava bola e tava na piscina. E aí à noite tinha uma festa mesmo em si, que até um cara que foi meu professor de marketing durante 3 anos da faculdade estava presente, porque ele era o conselheiro da empresa júnior. E aí nessa festa eu tomei Absolute no gargalo. Caramba! E aí eu acordei no dia seguinte. Só que aí, cara, quando eu acordei no dia seguinte, era meio roteiro de um filme, assim, que eu acordei no dia seguinte tentando lembrar o que tinha acontecido e com alguns flashes do que tinha acontecido. E todo mundo que eu encontrava demonstrava muito, muito temor, assim, sabe? Tipo, nossa, Gina, você tá bem? Mas tá bem mesmo? Como é que você tá se sentindo hoje? Ele falou, não, tô ótimo, galera. Que tá com... Quer dizer, ótimo não tava, porque eu tava com dor de cabeça, mas eu não conseguia entender qual era a preocupação. E aí, ao longo do dia, desse domingo seguinte, várias pessoas iam me dando fragmentos de histórias do que tinha acontecido. E algumas preenchiam uma lacuna na minha memória e eu lembrava dela e lembrava de outras coisas que aconteciam, e outras eu não lembrava mesmo. E assim, eu fiz, cara, tanta tranqueira, mas tanta tranqueira, foi um vexame, cara. Que eu fiquei envergonhado por meses, assim, trabalhando lá, mas a galera foi gente boa. Teve uma vez que eu nem bebi tanto assim, mas eu acho que estava muito quente. Acho que esse foi o problema. E aí eu tava numa balada, e aí eu fui no banheiro fazer xixi, e por sorte o banheiro era bem apertado, o banheiro era muito apertado, e você tinha que entrar num daqueles cubículos, num daqueles reservados. Ele era muito apertado, então você ficava em pé assim, meio espremido entre duas paredes, e eu tava fazendo isso, e de repente quando eu acordei, eu tava tipo meio todo torto de pé, eu não cheguei a deitar. Eu tava todo torto, meio encostado assim na parede, assim de frente. Eu tava em pé e simplesmente desmontei. E no que eu desmontei, eu não tinha espaço pra cair pra nenhum lado. Então eu caí meio que de lado, assim, numa das paredes. E na batida na parede, eu acabei acordando, entendeu? Puta, animal. E só que na hora que eu acordei, eu fiquei assim, caramba, o que aconteceu? Onde eu tô? O que tá acontecendo aqui? E levou, assim, uns 10 segundos até eu entender tudo o que tinha acontecido. Legal. Aí eu fiquei mal preocupado, assim, e fui pra casa. Eu fiquei preocupadaço nesse dia. Eu falei, putz, eu realmente preciso parar. E Gino, você já é o campeão, mas faz a rodada de honra aí, vai. Eu nunca caguei no chuveiro. Ninguém levantou a mão? Ou não. Alguém levantou a mão? Quer falar? Não. Uma das vezes que eu fui pra São Paulo visitar o Gustavo, eu fiquei num hotel com a minha família. E a minha filha tinha 6 meses. Minha filha, não vou dizer qual, pra não embaraçá-la. Mas ela tinha 6 meses e ela sempre tomava banho de banheiro e tal. Mas no hotel não tinha banheiro, tinha banho de chuveiro. E aí eu fui dar banho nela, o primeiro banhozinho que eu fui dar nela. Falei, ah, que bonitinho, vou dar banho, vou segurar bem, não vou deixar cair. E aí ela me cagou inteiro no chuveiro. Então eu não caguei, mas eu passei por isso. Ah, que nojo. Obrigado por essa história, Rafael. Mas ainda assim, o Luiz e Gino ganhou, parabéns. Valeu, foi um prazer vencer. Pô, você ganhou de longe, 3-1-1, parabéns. Vamos para as histórias? Vamos lá. A gente trouxe o Gino aqui para relembrar a história de motel e a gente pegou alguns dos e-mails de algumas das histórias que vieram dos ouvintes que também se passaram em motéis. Essa é a primeira delas. A gente chamou de Onde os Fracos Não Têm Vez. Ele pediu para não falar o nome dele. Uhum. Então a gente vai ter que inventar um aqui. Posso inventar o nome dele? Por favor. Claro. O nome dele é Anchovinhas. Anchovinhas, 37 anos, Florianópolis. Daí, Google e Rafael, beleza? A história do Gino me inspirou aqui a escrever porque eu já vivi muitas histórias engraçadas nos motéis, porque além de ser um frequentador, eu trabalhei em um por alguns anos. Ó, massa, hein? Esse é fera. É, fera. Quando eu tinha uns 17 anos e precisava procurar emprego, fui procurar emprego nos motéis, que tinham mais ou menos perto de casa, porque pensei que ninguém procurava emprego neles, então a concorrência seria menor. Genial! E eu tava certo. Muito bom. Eu consegui rápido um emprego no hotel perto de casa, onde eu era um assistente financeiro da recepção. No começo, eles não me deixavam trabalhar lá de noite, mas logo eu fiz 18 anos, e eu era o único sem família e sem ter o que fazer, que ficava sem problema no turno da noite, até porque eu ganhava um extra. Quando eu fui trabalhar lá, eu achava que ia ser legal, porque eu sempre ia poder levar umas meninas pra lá de graça. Mas isso nunca aconteceu, até porque você acaba convivendo com todo mundo, e é como levar alguém pra trepar na empresa que você trabalha. Pensa bem, tá aí um eu nunca, hein? Eu nunca. Cara, eu nunca. É. Ótimo eu nunca, vamos voltar. Na versão 2. Cara, mas é um ponto de vista interessante mesmo, né? Eu não pensava que a gente ia chegar a esse ponto filosófico já tão cedo na história. É, porque imagina você chegando lá. Ô, oh, e aí, João, beleza? Opa, Denise, tudo bom? Olha quem eu trouxe aqui. Não, e aí imagina, sei lá, vai que ele tá paquerando a menina da recepção, né? Porque às vezes você paquera a pessoa do trabalho, e aí ele chega com outra, né? E a Denise tá na recepção, e aí zoa tudo. Então, assim, é um drama. Sem contar que a gente sempre ouvia as histórias. O pessoal da limpeza e os garçons acabavam ouvindo tudo que rolava nos quartos, e ficavam comentando. Sem contar que sempre tinha um mané que queria ficar espiando, mas acabava demitido. Eu sempre soube disso. Eu sabia e agora ele confirmou. Que horror. É óbvio que entre, sei lá, 20, 30 pessoas que trabalham num hotel, um deles tem que ser um pervertido que quer ficar olhando, cara. Não é possível. É, faz sentido mesmo. Não é? É querer acreditar demais no ser humano, na humanidade, que isso não vai acontecer. não todos, mas é normal que pelo menos um faça isso. Ainda mais agora que tem celular, cara, que tem câmera no celular, é o maior perigo. É. Teve muita história louca parecida com as que o Azaghal conta no Nerdcast, meu ídolo. Mas acho que as histórias mais loucas são as de assalto. Ladrão também tem essa ideia de que roubar motel é fácil e não é. Uma vez, uns caras chegaram umas 11 da manhã com a ideia de fazer um arrastão. Pegar o caixa, que eles achavam que ia estar cheio, e fazer a rapa nos quartos. O motel era de luxo. Deve ser um negócio bem... Ah, domingo de manhã, né? É o melhor horário galera, de roubar o motel. A galera deve ter assistido Cidade de Deus também, que tem aquela cena clássica do assalto no motel, que aí o dadinho mata todo mundo, né? Eu não lembro, isso. Não lembro disso. É, ele entra e tá rolando uma homenagem. Isso. E aí então, ele fala, que putaria é essa? É. Bom, continuando aqui. Então eles chegaram e renderam todo mundo, inclusive eu, na recepção. Ficou todo mundo calmo e deixou eles pegarem o que quiserem. Aí eles pararam o carro no corredor central e começaram a entrar nos quartos. Estava quase tudo vazio. E pegar a televisão, aparelho de som. Só que isso é tudo parafusado. E eles começaram a demorar a ponto de um dos donos entrar no motel, ver o que estava acontecendo, sair sem ser percebido e chamar a polícia. A polícia pôs um carro na entrada e um na saída e encurralou os caras lá dentro, que saíram sem nada. Deu até pena dos otários. É porque, tipo, é sem saída, né? O motel tem tudo controlado. O cara tá por entrada, saída e acabou. É por isso que eu tava pensando que não é tão legal, assim, não é uma ideia tão inteligente, porque não tem, você não tem como fugir, né? É, foi uma parada meio esqueceram de mim, né? É. Teve um outro cara que pulou um muro sem ninguém perceber mesmo e tentou roubar um carro. Ele foi de garagem em garagem até achar um que estava com a chave dentro. E achou mesmo. Entrou no carro e na saída parou e perguntou quanto era. Eu achei muito estranho porque ninguém tinha entrado lá sozinho. Pedi um tempo e falei com o meu chefe, que percebeu na hora. Eu voltei e dei o check-out pra ele. E ele queria pagar com um cheque, obviamente roubado. A gente deu uma enrolada nele enquanto chamava a polícia, mas achou melhor pegar o cheque e deixar ele sair, vai que o cara tava armado. A gente ligou no quarto e explicou o que ocorreu. E o cara ficou bravo porque a gente não segurou o ladrão e depois porque a gente chamou a polícia e aí ele não ia receber o seguro. Caraca, bicho. A gente só ofereceu um táxi. O policial contou pra gente depois que eles acharam o cara e o carro e que o ladrão era procurado por um monte de golpe. Ainda bem que a gente ajudou a pegar. Azar do cara que recuperou o carro roubado. Ah, e será, né, que esse cara que tava no motel, que o cara que perdeu o carro, será que ele tava legalizado no motel ou será que ele tava pulando cerca? A gente tem isso também. Pensou, o cara chega e fala, fui roubado. Quando chega em casa, fala onde? Aí fudeu, né? Tem no BO, né? O cara tem que pôr no BO, olha, estava no motel. De tal hora, tal hora. Pois é. Eu já recebi um monte de jovens igual ao Egino pedindo fiado pra pagar com cartão da mãe, do pai, com cheque da avó. Vários também que chegam de táxi. Outro clássico... Eu não queria fiado. Que porra é essa, cara? Queria pagar. Outro clássico é o carro que chega com a menina escondida no banco de trás ou no porta-mala por vergonha e por não querer deixar o RG. A gente nunca deixava entrar. Obrigado pelo podcast e manda o episódio número 1 aí. A gente tá mandando episódio número 1 ainda, Rafael? Tá mandando. Hoje eu mandei alguns. Ah, tá bom. Bom e-mail esse, hein, do... Bom e-mail. Gostei das histórias. Do Anchovinhas. Vai lá, Rafael, lê o próximo aí. Próximo e-mail se chama Fotos da Sandy Pelada. E não era o vírus esse e-mail. Eu li e não é um vírus. Não era ponto XZ? Bom. Eles chamam... Não. Ele não levava pra um site, né? Clique aqui para ler a mensagem. O nome dele é Felipe, ele tem 18 anos, é um estudante em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olá, Rafael, Guga e Caio. Mandei esses tempos uma mensagem pelo Facebook e vi que vocês não checam muito a rede, com razão. Aproveito assim para fazer uma análise mais aprofundada sobre o assunto. No episódio 4 ou 5, o Rafael falou que as duas maiores pesquisas da internet eram Suruba de Ribeirão Preto e Fotos da Sandy Pelada. Através do Google Trends, analisei em que épocas as pesquisas foram relevantes. Realmente, elas tiveram seu ápice em 2004, mas não é possível saber a quantidade de pesquisas, já que o Google não libera esses dados. No entanto, o ano de 2004 foi o ano do macaco, aquelas coisas chinesas que ninguém dá bola. Mesmo assim, as pesquisas por ano do macaco foram 400% maiores que pelos outros dois termos. Mas só em janeiro, porque depois ninguém mais dá bola. Caramba, que história. É, Freakonomics. É, o gráfico da suruba de Ribeirão Preto varia de forma razoavelmente previsível. Ele tem alguns picos de 2004 a 2006, mas decresce rapidamente mais tarde. Pô, eu nunca ouvi falar da suruba de Ribeirão Preto. Você nunca ouviu falar da suruba de Ribeirão Preto? Não. Você, Luiz e Gino, nunca ouviu falar da maior suruba que já aconteceu nesse país? Cara, não, eu tô me sentindo muito chateado agora. Isso foi lá por 2000, foi logo que eu me mudei pra Ribeirão Preto, inclusive, foi um pouquinho antes. Uma galera foi participar de uma suruba, e um dos participantes da suruba perdeu o laptop em algum lugar. Alguém achou o laptop e viu as fotos. E nas fotos tinham várias pessoas da alta sociedade de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade razoavelmente pequena, E existe muito essa história de alta sociedade, sabe? Todo mundo sabe quem fulano é, é o fulano que é o grande empresário, a fulana que é a esposa do ex-prefeito, essas coisas. Imagina. E bom, aí a pessoa que achou isso e viu essa socialite pegou as fotos, colocou num CD e vendeu numa banca de jornal. Caraca! É, e isso se espalhou pela cidade num esquema muito, muito roots. Porque era uma época que a internet moleque ainda. Então se espalhou pela cidade em CDs copiados. O cara ainda ganhou uma grana. Diz a lenda que inclusive tinha mãe e filha participando da mesma suruba. Meu Deus! É. Pesado. Mas eu não sei se é verdade. Que vira lenda é verdade dos nossos corações, né? Cara, entra lá no Google e procura suruba de Ribeirão Preto. As fotos vão estar lá. Tá vou bom. Até procurar. É, aqui, vai ter alguém analisando os dados, porque é o que o Felipe faz aqui, ó. A pesquisa das fotos da Sandy pelada, no entanto, tem um comportamento muito inesperado que tentei analisar aqui. Aí primeiro ele analisa Ribeirão Preto. O maior pico do gráfico em 2004 acontece na suruba de Ribeirão Preto. Coincidentemente ou não, no mesmo mês houve uma pesquisa dos índices de aleitamento materno na cidade. É, isso aconteceu após a pesquisa, descobriu-se que o aleitamento era excessivo para o número de crianças da cidade. Logicamente, existia um excedente de leite indo para locais desconhecidos. Uma pesquisa da polícia revelou as surubas de Ribeirão Preto expondo-as para a população. Em agosto do mesmo ano, houve outro pico, desta vez causado pela morte do ex-prefeito Luiz Roberto Jabali. Ao fim do luto da população, pessoas tentaram lembrar das coisas que faziam da sua cidade grandiosa, como a canônica suruba. Canônica suruba. Em março de 2005, houve outro grande pico de pesquisa sobre a suruba. Uma rápida pesquisa mostra que a única coisa que aconteceu nesse mês foi a venda de um Citroën Xara. Isso não tem nenhuma ligação com o sexo grupal. Janeiro de 2006, o início de um ano novo marca uma nova era. Acontece o mesmo de março de 2005, mas dessa vez foi um Toyota Corolla. Após isso, o gráfico segue uma lenta descida ao esquecimento e não merece ser analisado. Agora ele faz a análise da Sandy pelada. Okay. Foi transmitido pela Rede Globo de 99 a 2002 a série Sandy Júnior, reprisando até 2003. 14 anos. Foda, hein? É, caramba. Uma criança que nasceu durante o último episódio de Sandy Júnior já tem a idade pra estar entre o casting do seriado Sandy Júnior. Caraca. Tremenda análise, você fez relâmpago, hein, Gustavo? Parabéns. Por isso que ele é Guga Mafra ou sagaz. Pois é, super sagaz. O Google Trends não pôde analisar dados antes de 2004, então é impossível saber a influência que isso teve nas pesquisas. No entanto, é suficiente afirmar que nessa época, os jovens provavelmente se contentavam e se masturbavam para o seriado mesmo. Sandy se casou em setembro de 2008. No gráfico, pode-se notar que não houve diferença significativa na data, assim como nos outros aniversários de casamento. Talvez isso dê ao fato que há uma ruptura entre os sandistas, fãs que acreditam que Sandy conseguiria algo melhor e Lucas Lima é realmente bem feio, e os luquistas, que acreditam que Lucas foi a escolha certa da cantora. Essa não foi a primeira vez em que a vida amorosa de Sandy afetou as pesquisas por seus nudes. Em março de 2004, a primeira vez que houve pesquisas pela intimidade da cantora, pois no século XV as pessoas eram mais puras, foi causada pela notícia de um suposto namoro com um diretor da Globo. É importante notar a queda abrupta das pesquisas dos nudes de Sandy em outubro de 2012. Novatos poderiam atribuir isso às bodas de açúcar do casal, ou a um luto devido ao último aniversário do matrimônio antes do fim do mundo. No entanto, nesse mês houve o furacão Sandy, que destruiu a costa de New Jersey e New York, o que explica a queda, visto que os fãs estavam em luto, com medo de que a associação dos nomes poderia fazer a carreira da estrela pop. Após ver que não havia mais nenhum empecilho à musa, o poder destruidor do furacão despertou a atenção dos punheteiros, talvez internacionais, e descobriram a cantora após clicar no link errado. Houve uma rápida crescida nas pesquisas pelos nudes de Sandy, que durou até o fim do ano. E às vezes é o Google completando a busca, né? O cara coloca Sandy, e aí ao invés de furacão já vem a frase. Isso. Um dos grandes picos foi em 2009, após um show interpretando músicas do Roberto Carlos. Isso evidencia que, além de ter fãs bem mais velhos, eles também são bem bregas. Excelente. Uma das grandes disputas no meio acadêmico é se a separação da dupla Sandy Júnior teve influência positiva ou negativa sobre a vontade do povo de ver fotos da Sandy pelada. Essa é, de fato, uma das grandes disputas no meio acadêmico. É, claro. Com certeza. Eles se separaram em 2007 e realmente é difícil compreender o gráfico nessa época, que oscila loucamente. No entanto, em abril de 2014, quando fizeram show juntos novamente pela primeira vez, houve uma queda na pesquisa, mostrando que talvez os fãs acreditem que Sandy está levando melhor uma carreira solo. Cara, que e-mail genial! É, demais! Muito bom! É. Tremenda análise. Não teve uma história, mas é uma análise perfeita. Felipe, manda mais e-mails pra gente, cara, desse tipo. Muito bom. Muito bom mesmo. Posso ler o próximo aqui? o próximo. Por favor. Parabéns, parabéns, parabéns, claque boom. E isso devia ser uma música? É. É que era, na verdade, o rap das armas, que eles falam papará, papará, papará. Ah, papará. Entendi, entendi. Tá bom. Nossa, foi longe, hein? Fui longe, mas eu vou longe e volto sem me cansar. Giovana Prado, jornalista, 25 anos, São Paulo. Olá, Rafael e Guga. Primeiro, eu já quero dizer que no penúltimo GugaCast senti falta do Rafael, mesmo que fosse só para apresentar o podcast sobre jazz. Mas o Rafael aparece no programa, ele fala que ele tá de férias. É, mesmo assim, obrigado, Giovana. Percebi que vocês são uma dupla perfeita. Minha mãe também acha. Bom, a história que eu vou contar pra vocês, de repente, nem é muito extraordinária, mas ela representa muito bem como é a minha vida. Eu sou esse tipo de pessoa que as coisas simplesmente acontecem, que nada pode ser normal e comum, por mais que eu queira. Era 2009 e eu estava no último ano do ensino médio. Nada animador, porque o ano tinha sido difícil, não pelas matérias, porque eu estudava em uma das piores escolas públicas de São Paulo, mas porque muita coisa tinha mudado. Nos dois anos anteriores, eu e meus amigos tínhamos ganhado o Grêmio Estudantil e acho que fomos o primeiro Grêmio da escola a fazer algo de verdade. Eu também fiz parte do Grêmio. Você fez parte do Grêmio, Luiz e Gina? Na verdade, na época da escola não tinha Grêmio. Em Santos as pessoas estão preocupadas só com futebol. Ah, entendi. E o Grêmio era então, o Rio Grande do Sul. É, então se fala do Grêmio, era o Grêmio. Entendeu? Entendi. Eu era do time da escola, mas eu não era do Grêmio porque não tinha Grêmio. Na sua escola tinha o Santos da escola? Então, a escola tinha uma parceria com o Santos. Então vários jogadores do Santos iam pra minha escola. O Neymar estudou na minha escola a vida inteira. Ah, que a vida enorme. Inteira não, ele foi pra lá muito cedo. E eu já entrevistei ele contando essa história, inclusive. E ele falou whatever. É, ele foi simpático porque era ao vivo, assim, mas ele tava bem, bem whatever. Mas isso não aconteceu com a nossa amiga Giovana, porque ela fez parte do primeiro Grêmio da escola a fazer algo de verdade. Desde conseguir a reforma completa da escola e implementar programas para as famílias carentes, até conseguir negociar na biqueira para que não fossem mais vendidas drogas no banheiro da escola. Caramba, eu voto nela. Porra. É. Ela é fera mesmo. Giovana é prefeita. Ela tá melhor do que o Alexandre Moraes já. Porra. A gente havia denunciado o nosso diretor por desvio de verba e ele ficou afastado e nesses dois anos conseguimos muita coisa. A escola estava realmente boa e a gente feliz. Caramba. Legal. Mas aí começou 2009 e o diretor voltou. Acabou com o Grêmio, com os programas sociais, o tráfico voltou para o banheiro e minha professora preferida tinha sido diagnosticada com tumor no cérebro. Caralho. Caralho, filho. Enfim, o ano estava bem ruim. Era 11 de novembro, dia do meu aniversário e da operação da minha professora. E pra me animar, meus pais resolveram me levar no supermercado pra comprar um bolo de aniversário. Porque havia anos que eu não cantava parabéns, porque estávamos na pior condição financeira possível. Caramba, que história. E até então estava tudo certo. Meu pai pegou o carro da empresa, uma Fiorino, e eu e meu irmão fomos na traseira do carro, super confortável, só que não. Entramos no mercado e a luz se apagou. Depois de alguns segundos, retornou e continuamos a compra normalmente. Saímos na rua e pelo vidrinho do fundo da Fiorino, eu já percebi a visão do caos. Eu morava na Moca, na divisa com o Glicério, e lá já era meio barra pesada, mas a situação estava tipo Walking Dead. Semáforos não funcionavam, pessoas andando no meio da rua, e vi algumas quebrando vidros de lojas e invadindo comércios para assaltar. Estavam na zona. Logo quando estávamos estacionando na porta de casa, fomos abordados por um cara que tentou nos assaltar, mas reconheceu meu pai, o tiozão simpático que brinca com todo mundo quando vai na padaria, e nos deixou passar. Entramos sem entender o que acontecia e assustados com tamanha algazarra. Meu pai resolveu ficar na sacada porque não dava pra enxergar nada dentro de casa, quando de repente vários carros da polícia começaram a virar a esquina. Só pra situar vocês, eu morava em um conjunto de assobradados antigos. A parte de baixo loja e entre minha casa e a casa do vizinho tinha um vão, um enorme corredor que leva a um estacionamento, onde da janela dos fundos da minha casa é possível ver o telhado. Bom, dezenas de policiais pararam na frente da nossa casa, em cima da calçada e de maneira a montar um cerco. Um policial com uma arma gigantesca grita pro meu pai: "Entra que vai sobrar!" É o quê? Entra que vai sobrar. Eita, eu, hein? Meu a história pai... dela não vai dar no motel, não, né? Aparentemente não. Eu tava esperando o motel chegar desde o começo e eu tô assustado com de que forma eles vão parar no motel. Então tomara que, não, que nada aconteça. E aí fomos pro motel e rimos muito, né? É. Meu pai, desesperado, sai correndo, gritando e avisando todo mundo pra baixar e colocar as mãos na cabeça. Minha mãe, não sei porquê, coloca o bolo no chão e começa a perguntar o que estava acontecendo. Meu pai responde e o barulho fica ensurdecedor. Minha cachorra pirando com tanta zona e eu tentando segurá-la deitada no chão. E pra descontrair, minha mãe puxa um "Parabéns pra você". Ah, agora eu entendi o título. Agora eu entendi também. Você foi muito bem, rapaz. Você foi brilhante no título. Muito obrigado. Quem poderia esperar, hein? Nós cantamos, eu cortei o bolo, tarefa difícil de se fazer deitada no chão. enquanto os barulhos de tiro e arrombamento ficam de fundo. Só no dia seguinte, descobrimos que aquele foi o apagão que deixou o Brasil todo sem energia, que prenderam a quadrilha da Marcha Ré naquela operação debaixo da minha casa e que minha professora passava bem. Que bom que a professora dela tava bem. Porra. Eu tava tenso ainda. É, no fim ficou tudo bom, tá vendo? Rimos muito. E esse, meus caros, foi o aniversário mais louco da minha vida. Foi mesmo. Caraca! É. Alguns enchem a cara, outros saem que nem louco com carros, outros participam de suruba como contados nos últimos casts. Olha só o link com os outros e-mails. Mas eu canto parabéns deitada no chão durante uma operação policial no maior apagão da história do nosso país. E foi um bom final, foi uma boa conclusão de e-mail também, hein? Fiquei muito... Nossa, foi ótimo. Parabéns, Giovana. Eu acho que só quem tá de mais parabéns do que a Giovana é a mãe da Giovana, que teve a ideia de deitada no chão com um bolo cantar parabéns pra você. Foi. Não, e ela tranquilizou a família, né? Ela mostrou um negócio meio continue a sorrir, assim, continue a nadar, meio Dory. Isso. Ela deixou uma história que ia ser só uma história tensa numa história engraçada, né? Porque... É, pois é. É, foi, é, pô, tá. Foi muitos prós aqui no e-mail da Giovana. Parabéns. É a flor que nasce no deserto, né? Exato. Rafael, lê o último aí. O último se chama Até a Pé Nós Iremos. E a gente precisa de um pseudônimo feminino. Pseudônimo feminino. Ela será conhecida como The Away. The Away. O que, que é isso? É, aquela série do Netflix, The Away. Ah, The Away. É. Tá bom, The Away. The Away. Até a Pé Nós Iremos, da The Away. Minha História Maluca é uma sequência de quatro pequenas aventuras que ocorreu comigo e com meu namorado, agora esposo, também odeio o marido, envolvendo motéis. Vou mencioná-lo como namorado durante relatos, porque esposo fica parecendo que a coisa foi recente. São historinhas que guardamos somente para nós e de vez em quando recordamos, damos boas risadas e confesso que até um pouco de vergonha. Vergonha é que, aliás... Excelente que, elas guardam, que eles guardam só para eles, porque agora ela está contando para todo o Brasil e todos os países da comunidade lusófona. É isso aí. Vergonha que, aliás, é algo que ignoramos quando somos jovens e apaixonados. Não sou tão velho assim, mas já estou há 13 anos com meu esposo e esses episódios ocorreram de uma década atrás para mais. Vamos a ele. A primeira vez que eu e meu namorado fomos num motel, não tínhamos ideia de como funcionavam as coisas. Lembre-se, éramos bem novos, mas já maiores de idade. E assim que entramos no quarto, depois do motivo principal, resolvemos pedir algo para comer. Não sabíamos ao certo como a comida chegaria, se seria com um funcionário batendo na porta ou através daquela portinha que fica do lado da porta principal. Desconfiamos que seria por ali, mas depois do pedido feito e de uma pequena espera, começamos a escutar um barulho vindo de tal portinha. Meu namorado resolveu levantar e abrir a portinha para ver se estava colocando algo ali. A portinha que vale lembrar, o apelido da portinha é Portão da Esperança, né? Porque você fica ali olhando e fala, vamos ver a Porta da Esperança! Aí gira, é, batata frita! Um vinho já aberto, aê! Meu namorado resolveu levantar e abrir a portinha para ver se estavam colocando algo ali. E então, para a vergonha dele e da funcionária, eis que ele dá de cara com a moça. E daquele jeito, sim, peladão. Para ficar mais constrangedor ainda, meu namorado, sempre muito educado, agradeceu a entrega do pedido e fechou a porta praticamente roxo. Acontece, bom, né? Foi... Acontece. É, ele foi olhar, ele podia ter botado uma cueca, né, pra ir ver como era a entrega. Tudo bem. Não foi a primeira vez nem a última que a moça, coitada, teve que lidar com essa situação. Deve ser uma coisa corriqueira. Ela deve estar treinada já pra isso, pra esse tipo de situação. É, deve ter até um jarro, né, na sala dos funcionários. Você põe um real cada vez que você... Exato, exato. Né? Quando preencher, vai todo mundo viajar pra Aruba. É. Seria engraçado se tivesse sido no motel do Anchovinhas. Ah, é. É, ia ser legal. Anchovinhas, será que não foi? Talvez. A segunda vez, possuímos uma moto, uma CG, se é que dá pra chamar isso de moto. É a moto mais genial já feita na história. Não, é sério, cara. É uma moto, tipo, a CG é como se fosse o celular Nokia das motos, sabe? A CG, ela é estrela de vários funks proibidões também. É. Ah, isso eu não sabia, mas provavelmente pelo mesmo motivo. Ela foi eternizada no cancioneiro popular. É. Ir no motel de moto já é uma derrota por si só. Pra ajudar, ele ainda teve de sair da moto e pedir o quarto dentro do guichê por motivos que minha memória já não me deixa mais recordar. Lá ia o coitado, todo envergonhado, pegar a chave do quarto. Detalhe que nem eu nem ele tiramos o capacete durante trâmites pra deixar a cena pior ainda. E eu fiquei esperando naquela parte do motel entre a pista e os carros que entram e saem. Não sei por que maluquice foi inventar de me encostar na moto e pronto. Pum! A moto caiu com um estrondo no chão. Todo mundo dentro do guichê saiu pra ver o motivo do barulho, inclusive meu namorado, que ficou puto da vida comigo. Depois, ele ainda teve que ir levando a moto a pé até o nosso quarto, porque ela não quis pegar após a queda. Caraca! Que fracasso. Imagina o climão depois. Pelo menos, ela voltou a funcionar.